Olha, infelizmente eu não posso atender porque, para variar, estou de viagem, entende? Aliás, eu estava em Nova York quando aconteceu tudo aquilo, entende? Eu fico arrepiado, entende? Eu fico até piscando quando eu me lembro do acontecido, entende? Só uma coisa me emociona mais, as criancinhas, entende? Por isso que eu vou fazer um jogo beneficente, entende? Então, bom, encurtar o assunto, depois a gente conversa pessoalmente. Faz o seguinte, deixa o seu recado após o sinal, entende?